Ó, assim está começando mais um Super Controle Podcast Pocket. E dessa vez vamos falar sobre o que todo mundo está falando, e podem me xingar, mas eu não estava afim nos e-mails até falar, ó, sobre Batman The Dark Knight Rises. Que? Eu achei que era sobre Spice Girls, a volta. Sim, eu sei, que voltar, já, eu sei que todo mundo está falando, mas nós vamos falar agora, né? É. Diferente, né? Só a explicação, o Lanzonetti, ele não pôde vir, né? Ele ia participar. Ele ia participar porque ele viu o Batman e está maluco. É. E o Frajola não viu. O Frajola mandou um recado. Ele falou, não curto o Batman. É isso aí. Esse é o recado do Frajola. E Lanzoni, infelizmente, ficou preso no trânsito, sim, né? Sim. Ele nos ligou há pouco. Eu sou o Lanzonetti e eu vou aparecer só no final, agora. Esse é um spoiler. Spoiler, eu apareço só no final. Beijo. Spoiler, Celina. Então tá, eu sou o Matheus Six, estou aqui com o Julie, o Fuca. Oi. E o Bernardo. Muito bom, é muito bom estar de volta. Olha. Essa semana tivemos o dia do orgasmo e, aproveitando as gírias, é um prazer imenso, quase sexual estar de volta aqui. Quase que sexual. Quase que sexual. É muito excitante, galera. Então, spoiler free, né? Já estamos avisando aqui. Quem não viu o filme, não escute, né? Então, por favor, você que baixa pelo feed e não tem aí o comentário, né? Não tem a imagem. Não lê as informações. Não lê as informações. Spoiler puro, free, total. Então, vamos lá, então. Batman, Dark Knight. Vou puxar, então. Puxa. Falar sobre Batman? Vou falar o seguinte. Tá, vamos lá, então. Quando saiu Vingadores, eu tô muito puto com isso. O pessoal... A internet. Vamos dizer que é a internet. A internet conhecida. Mas um cara, especialmente um cara, não vou citar nomes, vai ficar no ar aqui, né? Tem um site crítico de cinema, não sei o que, né? Pois não. Não sei o que, ele botou. Olha, saiu... Quando saiu Vingadores, logo saiu um trailer do Batman. O terceiro trailer do Batman. Tá. E era pro pessoal, tipo, uau, olha só o Batman. E esse crítico aí, né, senhor crítico, e muitos outros da internet falaram, chupa Batman. O que eu quero é Vingadores. Quero saber desse Batman. Quero saber o que é desse Batman. Aconteceu o oposto hoje, né? Muitas pessoas assistiram Batman, The Dark Knight Rises. E agora, hashtag chupa Vingadores. É. Essa mesmo pessoal aí que falava, ô, chupa Batman. Então, gente, são filmes diferentes. Não sei vocês, é isso. Não. O hype é diferente. Eu acho que DC e Marvel é muito diferente. É. Já ali, saca? A visão que eu tenho é assim, ó. Vou passar pra Bernardo, que é o nosso especialista em quadrinhos aqui. Pra mim, a Marvel, ela é mais feliz que a DC. Porque a DC tenta fazer coisas mais sérias. Os heróis da Marvel são mais de aventura, feliz e tal. Calma, eu disse tentar. Tenta. Né? Flash, e Marvel é mais descontraído, mais aventura. Fala, Bernardo. Concordo contigo nisso, Fuca. Inclusive, a Marvel é a minha favorita. Quem tá a favor da Marvel, levanta a mão, eu tô nessa. A galera no ônibus levantando a mão. E é isso aí, galera. Marvel é o que há, cara. Tá, mas eles realmente tiveram muito sucesso. Então é não, eu gosto da DC, mas infelizmente as adaptações de filme, fora, com exceção dessa da série do Batman do Nolan, não foram muito felizes. Como a gente pode ver, né? No Lanterna cinema. Lanterna Verde, exatamente. Eles começaram com muitos erros de adaptação histórias não convenceram. Mas o que eu curto é Smallville. Então, chupem aqui. Smallville realmente. E tem um seriado do Arqueiro Verde, vai ter, né? Parece que sim. Mas olha só. Eu acho os filmes antigos do Superman, eles são bem fiéis, cara. Eu acho, saca? Eles são filmes antigos hoje e tal. Tá com o Yuri antes e nós achamos uma merda esses filmes, porque eles estão muito velhos. Ah, né? Então, filme velho, né, não dá cara? Mais pra aguentar. Cara, o primeiro Superman tem o mesmo tempo de filme que The Dark Knight Rises, Chore, Matheus Six. Nossa, imagina aguentar 2h40 de lá. De Super-Homem, veja só. E ele só vira o Super-Homem mesmo. Super-Homem é bacana. Sim, ele só vira no fim do filme, saca? Inclusive, teve 4 séries, se eu não me engano, foram 4, 5 filmes do Super-Homem. Foram quatro. Mas enfim, a Marvel... Inclusive fizeram aquele do retorno, aquela tentativa, que não foi muito boa, mas enfim. O filme foi bom, foi um sucesso pra época, está desatualizado, mas fez o jus da época. De quando é? 78, né? É. E daí, tipo, eu lembro que... acho que é antes, mas eu lembro que nessa época a Marvel tava na merda, né? Ela fez um filme cagado, exatamente. Né? Os filmes da Marvel eram aquelas coisas horríveis. Capitão América, de moto, aquele Quarteto Fantástico bizarro. O Quarteto Fantástico nem chegou a sair, né? Eu lembro do Thor. Justiceiro sem camisa de caveira. Tinha muitas coisas bizarras. Do, cara. Não, mas tu tá falando agora. Ou tu tá falando dos antigos? Não, o Justiceiro antigo. Tinha o Justiceiro tinha? Antigo. Sim, sem camisa de caveira. É a mesma coisa que botar um Homem-Aranha sem máscara, cara. Sem lançador de teia. Tu tirou uma das grandes marcas registradas do cara. Só pra atualizar aí o pessoal, então. DC, então, era uma boa. Agora não é mais. Mas o Nolan tá puxando pra esse lado mais sério. É. O que tem gente que não gosta, já vamos falar nisso. Sim. Mas, e esse novo Superman também, né? O teaser que saiu e tal. Eu falei com o Dico, que é DC fanboy. E é foda, eu achei bacana. Assim, tá, não mostra nada ainda, mas parece um negócio mais sério. Só, assim, só pro pessoal ficar no hype, o diretor desse filme vai ser o Zack Snyder, que fez o Watchmen, o 300. E quem, tá escrevendo o roteiro é o Christopher Nolan, com mais um outro cara que escreveu o roteiro do Batman. Que então, é o Jonathan Nolan, irmão dele? Não, eu não sei se é irmão dele. Sim, são os irmãos? São os irmãos? Então vejam o hype pra esse filme, hein? Só os diretores das coisas felizes, assim, tipo, os ultimamente, né? Só o que tá por cima. Tirando aí aquele filme lá das bonecas bizarras lá do Zack Snyder. Amo. Qual filme das bonecas? Sucker Punch. Oh, não, aquele filme é horrível, meu. Amo. Horrível. Amo, se foda. Sem opinião, não vi o filme. Eu amo. É o filme mais delivery do mundo. Falar de toda a trilogia, blá blá blá, porque um é melhor que o outro, não, né? Vamos falar só de Batman eternamente, então. Que eu achei legal. Batman e eu Ronald. Quero, no fundo, Kiss from the Rose do Seal, tocando. Tá, pra falar do Rise, a gente tem que falar um pouco, pelo menos, dos outros filmes, né? Eu vi o Batman Begins muito tempo depois, não vi no cinema. Eu vi no cinema. Porque eu estava no hype. E o filme é bem escuro e tudo mais, bem escuro. Né? Tanto que a reclamação grande, assim, a coisa que eu me senti incomodado, eu lembro muito bem, no cinema, foi que eu não conseguia ver ele lutando com os caras, porque era muito escuro. É no início do filme, né? Tipo, não dá pra ver, mas não é aquela coisa, não dá pra ver de propósito. Não, parecia que era um erro, sabe? Tipo, é que assim, cara, esse filme, ele saiu bem desacreditado, assim. Eles tinham pouco dinheiro, o Nolan tinha feito uns filmes aí. O Nolan tava... ele tava mais ou menos. O pessoal que hoje fala, oi, love, Nolan, conhece o pai do Batman. É. Não tô dando uma de hipster, mas porra, Amnésia é um dos filmes mais foda do mundo. Ah, o Amnésia é legal. Depois ele fez aquele filme com o Al Pacino, que é policial lá no Alasca. O Insônia é um filme médio pra baixo. O Fallen, o primeiro dele, é bem maluco também. Esse aí eu não vi, esse primeiro filme. Não vi. Sim, então ele era um diretor assim. Começando, meu. Promissor, bem dito. E aí então saiu o Batman Begins, assim, com uma proposta diferente, baseada aí, o Yuri. Aí o Bernardo vai me ajudar. No Batman Ano 1, do Frank Miller, né? Tem bastante coisa que reconta a origem dele. Vai lá, fala aí, Bernardo. Então. Então, já falando dessas histórias das influências do quadrinho, é exatamente como tu falou, só uma pergunta, né? Então, vou perguntar e daí tu já emenda. Sim. Porque eu não entendo os quadrinhos do Batman, eu sei o básico mesmo do básico, e ficou legal, assim, pro fãs de quadrinhos, o Ra's al Ghul lá, e a aparição toda, a criação dele, ficou bacana? Tendo todas essas considerações, né, do universo Nolan, que não admite as coisas mais sobrenaturais... Que ele é imortal. Exatamente. Né? Ele dá uma explicação que faz jus ao seu sentido, né? O Ra's al Ghul não é o cara imortal, ele é aquele cara, exatamente, que usa um cara lá pra usar o nome dele, daí, mas eu matei o Ra's al Ghul. Não, eu sou o Ra's al Ghul. Exato, e por aí vai vindo e tem certas explicações. Não tem aquele poço de Lázaro que eu vou lá mergulhar e ressuscitar quantas vezes eu quiser. Eu achei muito interessante essa proposta de voltar com o Batman e contar essa história do treino dele. Isso não é mostrado no ano 1, apenas mostra lá que ele diz, fala-se por cima que ele fez alguns treinos. Não, isso não é mostrado no ano 1, que foi a HQ na qual se baseou o Batman Begins. E apenas é falado, ele fez uns treinos lá e tal, e agora voltou e quer combater o crime. Então ele vai fazendo experiências. Isso. Dele, e o que fizeram foi transformar aquela Liga das Sombras em uma liga lá de super ninjas muito fodas. Onde o Batman acabou sendo convidado para participar, foi lá e aprendeu as artes. É, isso tem no HQ também. Não, isso já foi adaptação no filme. Mas aí já... Justamente, então. Mas foi uma adaptação boa. Eu, como fã dos quadrinhos, gostei muito dessa história. Eu acho que fez sentido, ficou plausível. O Ra's al Ghul sempre foi um grande lutador, sabe? E faz muito sentido que ele pudesse ter aprendido, assim. Claro, desconsiderando as HQs, né? Um negócio forte isso aí. Tipo, eu não sabia, pensei que ele tinha aprendido... Não, isso não aparece nas HQs. Ele não foi discípulo de Ra's al Ghul. E aquela velha história que eu tinha comentado também, já avançando um pouco, né? No Dark Knight... Do Coringa, né? Não é aquele... Ai, caí no tanque ácido. Não, o Coringa é aquele cara psicótico maluco, né? Tá. Exatamente. Então ele deixou real os dois filmes aí... O segundo filme eu acho bom, mas não acho o melhor de todos, não. Por quê, Matheus? Por quê? Porque ele... Nessa trilogia... Tá, ele é um filme bom sozinho, assim, eu acho foda. Mas nessa trilogia parece que ele é só um filme que... Tem o Coringa só. Inclusive, no terceiro, o Coringa parece que some, desaparece. É, tá, mas assim, o final do segundo é bom, porque, tipo, dá a entender que o Batman se fudeu e tal, ele quer salvar a cidade com todos os custos e ele foge. E que o Coringa vai ser o vilão eterno dele, o eterno Nemesis, dá essa impressão. Matou, né, Exatamente. Ah, cara, eu acho que depois da gente assistir o terceiro filme, dá ainda mais essa visão que o segundo filme funciona sozinho, porque foi prejudicado porque o Heath Ledger morreu, né? Porque todo mundo sabe que ele ia ter um papel, o Joker ia ter um papel, não digo principal, mas ele ia ter bastante participação. Sim, isso já tá na trilogia, né? Ele ia participar, certo. É, então, aí que tá, saca? O Nolan largou uma nota oficial que vai ser um livro, não sei o que explica, que ele tá... Um quadrinho, eu acho que é. Eu não lembro o que é. Que ele tá no Asilo Arkham lá preso, assim, ele tá maluco lá e quis ficar lá. Mas o... É isso aí. Só uma pequena curiosidade, o Jonathan Crane, o Espantalho, não tava no Arkham também, ele tinha sido liberado, né? Aí que tá, no segundo filme ele foi preso. Isso, e no terceiro, depois ele aparece no Aí que tá, no primeiro filme ele foi preso no Arkham. Aham, isso. E daí ele fugiu, porque no segundo ele tá lá vendendo as paradas dele, isso. Sinógeno, né? Logo no segundo ele é pego logo no começo. Aí tá, ele é pego pela polícia e no mesmo dia, não, assim, tipo, alguns dias depois, parece que o Coringa explode lá, a delegacia, lembra, com a bomba? Bem lembrado. Daí lembrado que é isso aí. Sim, só que não faz sentido porque passaram 8 anos e tem acontecido muita coisa. Sim, mas muita coisa aconteceu. Talvez é um furo de roteiro ou talvez ninguém liga pro Espantalho, sabe? Que faz mais sentido. Nobody cares. Pode ser um furo de roteiro, mas é que depois daquela lei do do Harvard Dent lá, que eles prendem todo mundo em Blackgate. Inclusive, parece que o Espantalho tava preso lá também. Por quê? Isso aí, ele deve ter o novo, deve ficar puto. Ah, o cara se matou, que merda. Ele fez o Inception e depois ele tá Dark Knight Rises, tem que terminar, né? É isso aí, sai. Tá, Dark Knight Rises. Ok, chegamos lá. E aí, vocês gostaram do filme? Gostei. Depois viram mais que uma vez, né? Não, eu quero. Tô louco pra ver a segunda vez. Eu quero ver a segunda vez. Pra ver de novo a Mulher Gato. Porque assim, ó, só. Acho interessante comparar assim. O primeiro filme. Eu fui gostar dele vendo uma terceira vez, assim. Aí eu digo, pá. Eu gostei da primeira. Não, eu achei legal. Eu, tipo, filme bom. Mas eu gostei mais ainda vendo depois. Isso eu quis dizer. O segundo eu continuo gostando sempre. Desde a primeira vez que eu vi, é emoção, saca? Deu valor pro primeiro, né? Deu muito valor pro primeiro. O que eu acho complicado, assim, de fazer uma trilogia, ainda mais se os primeiro filme foi bacana e o segundo melhor ainda, é que a expectativa é muito alta. Né? A expectativa é muito grande, o Nolan, né? Tá mal. É que o segundo grande. Sempre é o melhor do que em trilogia, se tu for ver. Isso aí. O Indiana Jones 2 não funciona. O Temple of Doom não funciona. Pois é. Então é isso aí. Tá. Tá, meu bem. É isso aí. Valeu. Calma. Estamos falando de trilogias clássicas, não vamos puxar a trilogia das cores e o caralho. Tá, enfim. Tá? Sim. Trilogia das cores. Mas é aventura. Vamos falar assim. Mas aventura em busca da esmeralda. Isso. Que então? Vocês gostaram do filme? Que gostei. Bom. Eu vi várias coisas negativas aí, não tinha o pinguim. Não, senti falta. Calma. Vocês lembram quando terminou o segundo filme e todo mundo falava que o pinguim ia ser o Seymour Hoffman e o Coringa, o Charada poderia ser o Johnny Depp, não sei o quê. Sim, não, é aqueles boatos, né? O Charada. Esse maluco mesmo. O Charada, depois falaram que era pra ser o Joseph Gordon-Levitt lá, né? Que ele foi contratado bem no início. Falaram que um cara no 2 que descobre lá o que o Lucius Fox tá fazendo ia ser o Charada. mascarada também. Não sei se você lembra. É, eu lembro, assim. Mas é interessante que essa coisa de vilões, porque tem outros vilões que aí o Bernardo vai me ajudar aqui, que já aparecem nos outros filmes. Além do Espantalho, do Ra's al Ghul e do Joker, tem o Victor Zsasz, que ele aparece no primeiro filme. Ah, é verdade. E o Falcone, que é o do o gangster lá, né? Mas ele é o vilão do Batman, assim. Irmão da Julia Roberts, um beijo. Mas aí, então, o terceiro filme, assim, eu gosto de ler muitas críticas, Fuca me acha chato, qual disso? E não eu só não leio dos... críticas, só do Omelete. Não, não, mas eu leio também, tipo, eu leio os BR ali, os mais BRs, algumas críticas fora, até o Metacritic, eu acho, eu leio o pessoal que comenta e tal, o Rotten Tomatoes, ok, vamos só lá. Acho, o Metacritic eu até acho interessante, porque é o pessoal meio que opinando, é. Assim, aí é interessante. Bom, e aí... Ó. Furos de roteiro tem bastante, assim. Eu gostei do filme, mas eu tava falando outro com o Bernardo e com o Yuri, assim, e eles meio concordaram algumas coisas. Mas vamos começar a falar do filme, então. Vamos lá, então. Uma coisa que eu não gostei do Bane, ele podia ser maior. É, inclusive ele tava bem gordinho, né? Mas ele é um próprio. O ator gordo. Teve que engordar muito pra fazer esse papel, né, também, não é verdade? Mas aí eu acho que isso vai dentro daquilo que o Bernardo comentou do Nolan. Tirar o meio sobrenatural e mais difícil de aceitar. Porque o Bane é um cara de mais de 2 metros, gigantão, existem pessoas no mundo assim. É, eu sei. não, mas ele é muito grande, ele é muito grande. Nos quadrinhos ele é muito grande. Ah, mas não precisa ser tão grande, sabe? E tem o Venom, né, nele, que não tem no filme, né? Incomodou isso aí, sério. Tipo, eu não leio quadrinhos, mas eu sei que ele é grande. Não, eu não sei. A maioria, eu acho que gostou, mas eu achei ele muito pequeno, saca? Ah, eu curti, assim. Ele é do tamanho do Batman, meu. Ele deve ser um pouco maior. Um pouquinho maior. É, poderia, sim. Tipo, não me incomodou, saca? Fazer a fotografia não me incomodou. De baixo, assim. Tu percebe que o diretor quer filmar ele de baixo, sim. Pra deixar maior. Ele incomoda. Porque isso aí é verdade. Ele. Isso aí o Christopher Nolan filma muito ele de baixo. É, tipo, saca? Não funciona pra mim. Inclusive só dava pra ver a barriga, né? Visto muito de baixo, né? Dependendo do ângulo que tu pega, né? É, o Bernardo falou que curto que ele é. Comentário no cinema. Que gordo que ele é. Isso, não. Então, sim. Não querendo dizer, a atuação dele como o Bane, muito bom, ótimo, perfeito, saca? Não querendo criticar o ator, né? Mas eu acho, cara, que tudo bem, um cara de um porte físico mais, assim, mais avantajado estaria lá, mais representando um pouco mais fielmente o Bane. Van Damme, né? Exatamente. Cara, eu não sei, metros. Na minha cabeça veio, assim, várias... sugestões possíveis, sabe? Pode ser que vocês não concordem, me achem ridículo por estar sugerido, mas eu imaginei tipo um Vin Diesel, saca? Um cara um grandão assim, ou um Steve Austin, sabe? Aqueles filmes de ação, de porradão e tal, é com aqueles Nolan, braços do Nolan, tamanho de duas pernas nossas, saca? É. O Nolan, ele tem um problema muito sério, os né? Bruxinhos, né? Os bruxinhos. Os chapas dele. Os chapas, né? Os chapas dele. Os chapas. Ele conheceu o cara no Batman, daí ele fez o Inception, gostou do Joel Levitt lá, dele. Opa, vou chamar pro Batman. Ele tem os bruxos dele. Os bruxos, né? Mas é, Kane, né? Fora pra caralho. Dentro dessa linha aí que o Bernardo falou, até vi um cara muito fanboy do Batman que não gostou do segundo filme, ele gostou do terceiro, até que ele disse que parece Batman, ele disse. O segundo não parece Batman. Ele falou que, tipo, até um The Rock seria melhor como Bane, assim, em questão de tamanho e tal, eu ouvi sabe? Falar que o Tom Hardy tem um sotaque bizarro texano, eu não sei. Mas a voz... Teve gente que encheu o saco com a voz dele também, né? Do Bane. Ah, eu não achei, cara. Eu achei que ficou bacana a voz. A voz, a máscara. É, ele tem a máscara, tá bacana. Não é a máscara de veneno que a gente vê nos quadrinhos. Mas, porra, dá pra entender. É o Bane, é o Bane do Nolan, cara. E ficou bom, ficou bem representado, cara. Eu vi todos os casts que lançaram do Batman. Tem uma coisa que o Jovem Nerd falou que eu não, quase nunca concordo com ele nesses casts de cinema. É. Que eu concordei também, não sei vocês. Que a mulher gato tá lá de bobeira. Ela tá lá porque é gostosa. Porque ela não faz nada de bom pra vida do Batman. Dá uns pega, é bom dar uns pega. É nem isso, ó. Tipo, não, ela é que... Beat. O que ela faz? É que é a visão que eu tenho da mulher gato é essa. Mas não é isso que eu tô te falando. Tudo bem. Ah, tá. Ah, pode ser a visão da mulher gato. Ah, não tudo tem bem. Tem orelhinhas, tem o óculos na cabeça. Beleza, perfeito. Tá, tudo bem. Eu quero chegar na conclusão, vocês têm que entender isso. O que ela faz? Ela fode a vida do Batman no começo. Sim. Porque ela rouba o colar da mãe dele, tá? Ela cai fora, ela pega os digitais do cara. Isso, pra fazer um negócio. Ela fode toda a vida dele, ele fica sem dinheiro. Isso aí. Tipo, ele não tem dinheiro, cara. Ele não tem dinheiro. Ele pobre, é isso aí. Pobre. É isso aí. Ela entrega ele pro Bane. Isso. O Bane quebra ele fica sem dinheiro e ele volta depois. E aí, gatinha, beleza, voltei pra cidade. Você me fudeu a vida inteira, mas tô aqui. Eu não tinha me tocado disso, que ela não faz nada de útil pra ele. E ele perdoa ela como se fosse uma pessoa de clube. É que ele... O Batman tem bom coração. É que o Batman... É que... Meu, vai, papo. Não, mas assim, é que tipo, ele até fala isso aí, que ele tenta ajudar ela a sair do crime, que ela só não teve uma segunda chance. Ele fala isso aí no filme. Eu acho que ele deu uma segunda chance dela assistindo a corrida. Não, tudo bem que ele tinha feito. Vem lá em casa dar a segunda chance. Eu concordo, sim. Mas ele mesmo, tipo, ele todo filme ele vê isso aí, ele diz, tu só não teve a oportunidade que eu tive, ia sabe? Ia ficar muito mais a fuder se o Joseph Gordon-Levitt, o papel lá do Robin, ia ser muito mais legal se ele atirasse lá com a moto no final. E a ideia do... O Robin lá subindo, talvez ele ia virar o... Asa noturna. Isso. Não, acabou, já era. É. Até aí, vocês gostaram então da Mulher Gato? Entendo o que quero dizer? Não, entendi. Eu gostei. Eu acho... sentido perdoar ela tanto assim... Acho que o Batman é um cara que escuta Creed, Nickelback, ele é bom de coração, ele gosta, eu acho. Eu acho que ele escuta Creed e tal, ele gosta do Scott, daí ele é um cara de Jesus, daí ele perdoa, assim. É que eu não sei, cara, tipo, eu entendo muito bem o que o Six disse. Eu acho que em outro filme isso seria ruim, tipo assim, saca? Mas como é o Batman, o Batman tem que meio que aceitar de ver que ela pode ser uma boa pessoa. Por ele ser o Batman, saca? Pode ser. Eu entendo assim, pelo menos. Eu achei... Eu tava pensando, tipo, a única entonação de Mulher Gato que existe no filme é a piada que ela faz, né? De que... Do tirando... Tem um jornal que parece lá de Cat, mas nada, não fala uma Mulher Gato. Ah, não lembro. Aí, pensando nesses atributos, eu perdoaria, com certeza. Nossa, né? Tipo, Diário de Princesa, eu nunca gostei dela. Nem naquele filme lá que ela faz com o Jakezão Gyllenhaal. Tá? É. Não curto ela. Eu curto ela. Amor e Outras Drogas, uma basta. Mulher Gato, sim, te perdoo. Não, e tipo, eu achei legal que eles se referem a ela com o nome e tal. Pode. Só que assim, eu até falei pro pessoal aqui outro dia, o marketing do filme, assim, né? Até achei Nolan, porra, por que tu fez isso, cara? Mas, assim, vendem ela como heroína, né? Que ela é tipo a Alicia Silverstone lá. É, exatamente. E ajudar o Batman, coisa assim. Tá, assim, e daí? Mas, assim, com a roupinha e tal. Põe ela como uma ladra só, assim, sei lá. É aquela não velha tão história do... Cinto de utilidades da vida. É que tá, né? Tipo, no Spider-Man eu deixei muita coisa passar porque é um filme do Spider-Man. Ah, o Yuri falou... Vamos, o Eric falou... Como é que ele entra na delegacia lá falar com o chefe? Meu, é um filme do Spider-Man, ele faz o que ele quer. É um filme do Spider-Man, é feliz, deixa ele fazer qualquer... Ele, mas os esgotos estão muito limpos. Cara, é um filme do Spider-Man, cara. O Mark Webb não tá ligando pra isso. Agora, o Nolan, que é o realista e tal e coisa, essa vibe aí da realidade, ele furou muito no filme, furou muito. Eu gosto do filme, antes que me jogue em pedras. Mas, velho, os caras lá, os caras que foram enterrados, policiais, né? E aí, porra, eles saíram, tipo, bonitinhos e... Um pouquinho de poeira, claro, né? Tá, um pouquinho de poeira, sujou a roupa. Reto, assim, lá. Meu Deus, vamos lá, não sei o que. Você tá treinando. E o Fábio Barreto, do Rapadura, lá, ele falou que... Ah, mas eles estavam liberando o puro inconsciente, o id deles, estavam malucos e tal. Ô, meu Deus. Desculpa de fanboy do Nolan, cara. É, não. Desculpa de fanboy do Nolan. Isso aí é Xenogears. Não, eu acho sim, eu acho que realmente é um pouco estranho, mas o filme também... meio que responde isso, agora cabe a cada um aceitar, porque eles são alimentados e tal, pela galera lá. Ah, beleza, e os mineiros? Que ajudando. Com quais mineiros? Quais mineiros? Os mineiros, cara, de Minas. Ah, na vida real! Eu tô ligado na vida real. Sim. E aí, saíram cocos de sol lá. E aí? É. Ficaram 15 dias. Ah, por causa da luz, isso aí é verdade, isso aí também notei. ABS. Isso aí também notei. ABS, exato. Não, freio. Isso aí também, isso fez no Jovem Nerd. Então eu peguei essas opiniões e, puta merda, o filme não é tão bom assim. Mas assim, sim. Olhando por esses furos. Não dá pra interpretar assim, direito. Porque tem outros filmes assim que fazem parte da realidade, tipo Kill Bill. Aí não, que ela. Que ela tá lá em coma e ela mexe o dedão e logo tá boa. Okay, é isso aí. Eu acho que é assim, né? Parte da realidade, beleza. Sim. Six Miles. Cara, que é mentira tanto. Que o Bill? É. Mas é que tá, o pessoal fala tanto, não, o Nolan foi pro lado mais realista, e essas coisas não são tão realistas assim. Mas... Me incomoda. É, não, incomoda, mas... muito isso aí. Vamos com calma, tem, gente. Ó, aquela cena lá do que... Do atacam? Da Bolsa de Valores. Isso. Não tem um pingo de sangue lá, cara. É que eles não... Os acionistas não são seres humanos, e na verdade. Não sei vocês, leitores de HQ, mas eu falei pro Bernardo no cinema, quando a mulher apareceu lá com a cicatriz nas costas, eu olhei pra ele e falei... Meu, por que o Nolan ia filmar essa cena? É óbvio que ela é a Talia, saca? É óbvio que ela vai ser a filha do Ra's al Ghul. E eu nem leio, mas eu sei por causa do jogo, do Arkham City Base. Exatamente. Jogo. Essa foi uma boa sacada. Sim, do Six. Por causa do Arkham City, eu conhecia. Nem sabia que o cara tinha filha. Porra. Agora entendi a tua. Eu não joguei o Arkham City ainda. Achei um belo par. Depois que eu vi o filme, fiquei com muito hype pra jogar o Arkham City, sabe? Joguei na semana, rejoguei um pouco. Não, mas realmente, tipo, óbvio. Porque que a Marion Cotillard... ele ia fazer uma cena, ele passando o dedinho na cicatriz dela. E depois ela tava... Toda vez que ela aparecia, tinha alguma merda. Eu olhei pro Bernardo e falei, velho, a Talia é o Gu. Ele, pode ser. Não, assim, cara. Depois que ela foi, eu falei, vem, viu? Falei, caralho, buceta. Falei pra todo mundo. Só pra começar... Levantou no cinema e contou. Falei, viu? Só pra começar, pela personagem ser feita pela Marion Cotillard e não qualquer uma outra, dá pra ver que ela vai ter um papel importante no filme, saca? Essa, a mulher que ela faz era importante, tipo, na minha cabeça. Sim. Quando eu conheço essa criança, eu pensei, essa mulher que tá controlando aí deve ser importante, sei lá, foda-se. Não, mas aí que eu tenho aquela cena, eu falei, bom... E eu não achei isso, Fuca, por quê? Porque ela faz um papel merda no Inception, a Marion Cotillard. Ela faz um papel merda. Mas ela é importante. Sim, mas é importante e não é ao mesmo tempo, saca? Ela, tipo, daí eu pensei, ela vai ser um papel merda. Tipo essa assim? Tá na merda. É. Porque ela fez o Piaf, ela é a melhor atriz do planeta. Ganhou o Oscar e tudo, coisa tudo. Não, tudo bem. Eu fiquei assim, eu digo, ó, com certeza ela tem algum mistério. Mas realmente... Gostei de ser enganado, de não ter descoberto que era Talia. Também. Gostei. As palavras de Lanzoni me fizeram de puta, mas e daí eu gostei. E, meu, uma coisa que eu queria muito que acontecesse, que eu vi, acho que não lembro quem falou isso aí, que poderia aparecer o Azrael. Daí eu fui atrás ver quem era e tal, e daí eu li que bem na história do Bane, né, que ele aparece e tal, quando o Batman quebra as costelas. Uhum. Né? Mas é foda de trailer, né, porque tu fica esperando, porque quando ele quebrou o Batman, que é uma cena muito foda, é igual HQs, muito, né? Isso, exatamente como aparece nas HQs da queda do morcego. Eu falei aqui, eu tava com o Dilly comentando, eu tava no cinema com o Bernardo e um pessoal. Original em inglês, Nightfall, né, foi traduzido como A Queda do Morcego, exatamente como aconteceu, o Bane levantou e craque. É, né? Eu vou quebrar você, basicamente isso ele disse, pegou, agora você está quebrado e acabado. Inclusive eu leio a HQ antes de sair de casa para me inspirar para esse maravilhosíssimo cast. Depois do cinema eu olhei assim nessa hora, então eu olhei para ele, olhei para a Regina, olhei para o Diego Gordinho, todo mundo assim com a cara feliz, é agora. Quando ele disse, then I will break you, aí o bicho pegou. Uma coisa que, olha só, o Jurandir Filho falou, ó, eu não vou muito com a lata, que ele falou que ele esperava, quando aparece o hino no estádio lá, sim, esperava mais pessoas americanas, assim, tipo, no estádio, sabe, o pessoal com a mão no coração e tal, americanos comentando, e depois que explode o pessoal mais com medo, e não deu pra perceber que o pessoal tava com medo, sabe, eu não senti. Foi meio estranho. E depois o Ben chega lá, quebra o pescoço do cara e... Sim, tá, vai, é foda. Ok, e o pessoal não fica, parece, com muito medo, assim. Eu achei meio estranho, saca, eu assistindo assim. É que, pô, interromperam o jogo da galera, né, meu? Sacanagem, né? Era final do campeonato, cara. Final do americano, louco. O pessoal não ficou tão assustado. Eu ficaria indignado. Eu ficaria indignado, cara. Que doideira é essa? Bane, cantava Bane. Que, tipo, eles ficaram mais lá, assim, dizendo, tá, que porra é essa? Então, sendo aí. Não foi aquueles desespero do mundo saindo correndo e tal? É, não foi. Os caras ficaram, tá, que merda é essa? Quem que é fazia 8 anos, quem que é esse maluco aí? Fazia 8 anos, né? Hã? Porra essa? Que tinha acontecido. Os caras afundaram todo o campo. O que tá acontecendo? Pois é, faziam 8 anos que tinha acontecido uma loucura, né? Isso aí. Uma merda na cidade. Isso aí. E aí agora acontece... Ah, tem o Batman. Cara, cadê o Batman? Ah, meu, e ninguém se liga que o Batman sumiu e o Bruce Wayne também. Ok, tá beleza. O Bruce Wayne ficou recluso. O Bruce Wayne está recluso em sua casa. Sim, não sumiu. É tipo TV Fama e tal. Foi pra Ilha de Caras. Ah, uma coisa que eu achei massa do filme é quando ele vai... Tipo, calma, peraí. Que é esse lance da reclusão aí, porque mostra que ele é humano, né? Que ele tá todo detonado, assim, com as cartilagens fodidas, cheio de cicatrizes e tal, que aí ele só volta a conseguir lutar como Batman quando ele coloca aquele troço no joelho lá, que... Sei lá que é aquilo lá, mas enfim, ele volta a caminhar normal o resto do filme inteiro, com o troço no joelho lá, mas tudo bem. Mas eu achei legal a importância do Nolan em mostrar que ele é um ser humano também, tipo, sabe? Tá todo fudido, né, isso. Ele sim do Batman, ele se quebra foda, né? É, exatamente. Só contar essa história, ninguém ligou o Batman, não vamos se esquecer, né? Aquele John Blake, eu acho que era isso, né? O Robin, entre aspas, ele se descobriu. E isso é muito interessante porque faz exatamente o papel do terceiro Robin, que descobriu a identidade do Batman. Eu ouvi falar nos quadrinhos. Ele meio que juntou todos os Robin, né? Um que era órfão, um que descobriu e um que era policial, né? Exatamente. E ele juntou os três e deixou esse ator aí. Parece que ele fez exatamente isso, uma mistura de vários Robins e criou o John Blake, que tem muito cara de Asa Noturna. Eu não sei porque eu olho pra ele e penso, Asa Noturna! Exatamente. Eu sei lá, eu li. É, e deu muito clima de Asa Noturna e ele descobriu a identidade exatamente do Batman, não, como. Lá, né? É, descobriu, entre aspas, como o Tim Drake fez, né? Não, não exatamente do Tim Drake descobriu do mesmo nome dos quadrinhos, mas ele também descobriu sozinho, entre aspas, lá a identidade. O Asa Noturna é o primeiro Robin, o Dick Grayson, quando ele fica adulto. Aí ele diz: agora eu vou ser um herói. Aí ele é o Nightwing. Eu achei meio caído essa descoberta dele. No, quando ele fala assim, eu sei que tá o Batman, tipo, teu sorriso é falso igual o meu que eu fazia. Ah, sim, eu, que ah, passa tá, sem beleza. Mais. Tá, vai tá bom. Lá então, ok. Ah, é. Foda-se, tá. Vamos aceitar isso também. Sim, não, sim, mas sim. Eu não consigo. Eu comprei, mas tá, beleza. Meio que... Com certeza. As coxas. Essa história do sorriso falso, inclusive, eu tava dando uma olhada na minha HQ da Queda do Morcego, ele falou uma coisa muito interessante que eu percebi no filme. O Bane, nessa HQ, comentou que a máscara do Bruce Wayne não tinha mais utilidade, porque ele tinha descoberto que o Bruce Wayne era o Batman, nessa HQ também, né? É. E ele disse, em compensação, a minha tinha, né? No, porque na HQ dele injetava veneno, certo? E essa história da máscara me vem lembrar agora essa questão de que o Robin, entre aspas, ali, falou que ele via no sorriso do Bruce Wayne uma máscara, escondendo que ele não era aquele playboy, ah, eu vou fazer festa, vou pegar todas, vou comprar um hotel. É mais ele pra... via a fachada por trás daquilo, pelo que deu pra perceber, né? E ele se inspirou nele, né, pra aquela história, oh, esse cara também é órfão, se deu bem, cara. E ele desconfiava, pelo que parece. O legal disso... Nessa história de órfão, o Dick tá quieto. Queriam fazer um caso de Batman, só eu tô falando. Não, fala. Pô, eu tô curtindo. Nós não estamos falando aqui? É, mas... É que vocês estão falando assim, que eu ia falar. E aí, eu gostei disso aí, das máscaras. Tipo, gostei dessa parte que na trilogia é sobre máscaras, sobre isso o aí. Humano e tudo mais. Lembra muito o filme do Jim Carrey. Ah, pronto. Ou máscara. As colocações. É, isso aí ficou legal, tipo... Que dá a entender que eles querem deixar o Batman como manto mesmo. Então, beleza, sim, aceitável. Não, eu acho que o terceiro filme, ele sozinho, de repente, ele não funciona tão bem, mas ele funciona dentro da trilogia, saca? Dentro da trilogia ele funciona bem. Até comentei é um bom fechamento, saca? Até comentei com o pessoal de o segundo, ele é uma loucura, né? Porque ele é sempre bom, o tempo todo, assim. Ele não tem meio, assim, o filme. É só loucura acontecendo no meio. Verdade. Se tu vai... Pensa agora, parou. Agora tu pensa as cenas mais afudez do segundo. É no meio do filme, não é no fim ou no início. Sabe? É no meio do filme. Sim. Isso não acontece nesse, né? O meio é mais aquele desenvolvimento de coisa e o fim aí detona tudo, né? Uhum. Que daí o Batman é um ET e tal. Tá, e outra coisa. Daí ele vai lá salvar a mulher gato, né? Depois dessa cena em cima lá do prédio. Ah, sim. Tá? E aí os caras lá de cima atirando não acertam nele. Beleza. Eles são Stormtroopers. Eu aceitei. Mas eles são Stormtroopers ali, porque ele e ela batendo nos caras e os caras armados, sabe? Ah, tá, isso aí tu já tinha comentado comigo. Não, mas isso é bizarro. Não, eu pensei, nessa cena, beleza, porque tem mulher gato, eles devem estar olhando pra bunda dela. Ok. É. Tá. Mas depois, no final também... No final isso, ficou claro, assim. Claro. Tem um cara atrás que ele fica dançando com a arma, se plaudindo pro isso. Outro. Enquanto o Batman bate nos da frente, ele tá atrás dançando. Tipo, porque o Batman começa a dar soco. Aí, tipo, eles estão em um 10, né? Aí que nem... É foda, caralho. Aí os caras ficam assim, ó. Eles ficam lá parados, fazendo uma capoeira e tal. E, tipo, não é coisa de crítico chato isso aí. Porque não, quem reclamou, sabe quem foi? Que até a Regina falou alto no cinema, que eu reclamei com ela lá. Os caras de arma não atiram, caralho. Eu falei, sim, porra, os caras de arma. Mas isso eu reparei no cinema, eu que amo a vida. E aí, tipo, tava lá, olhei e disse, bah, peraí, né? Tipo, não. Os caras não vão tentar bater nele, pelo menos. É, dei o Rufinex e eu com o papo assim. Ah, mas Six, eu fiz ninjutsu e é o seguinte. Deu, tá, lá vem. Rufinex, vai lá, Rubinho. Larga a tua posição aí. Daí caiu o Skype. Mas daí, o que ele quis dizer, eu acho, o Batman se mexe muito rápido, o pessoal não vê e tava escuro. Deu, mas, meu, se eu, como espectador, estou... Não é que nem o primeiro filme. O primeiro filme, tudo bem, eles não usaram arma. Sim, escuro. Mesmo, tava escuro cara. Mesmo, vão atirar onde? Depois vão atirar num deles, né? E nesse não, cara. Nesse, tipo, tu joga o Arkham City, meu, os jogos, tu vê que dá pra ver a capa dele, dá pra meter uma porrada nele, dá pra atirar. Pô, dá pra ouvir aquela capa subiando de longe, né? Meu, porra, saca? E não atirar, é uma coisa que me incomodou foda isso aí. Eu achei, eu vi ele com a capa, isso aí vai atrapalhar isso aí. Ah, eu confesso... Tem um GIF Batman na rave, tu viu já? Não. Tem aquela cena que ele aparece... O Party Hard. Luz, né? Party Hard. Party Hard. Não, realmente eu não percebi isso aí no filme, mas se vocês falando, faz sentido, realmente. Eles não, ali na rua é bizarro, sim. É bizarro. É bizarro. Na rua, saca? Se fosse um lugar fechado, beleza. É, bizarro ali, que tá cheio de galera. Quando ele salva a mulher gato e ali. É, mas aí capanga de bandido, clichê, eles têm só números, não né? Não pode. Não, eu sei que não pode, mas... Não é filme do Schwarzenegger, saca? Tá, Six, e o fim? Tá, olha só, eu reclamei na hora quando eu saí do cinema uma coisa. Não precisava ter mostrado o Bruce Wayne com a última cena lá. A camiseta lá. Rosa. Última cena. Eu tinha que falar pra vocês do dia seguinte. Sim, né? Sim. Camiseta rosa é a última cena, né? Última cena. Não é a... Tá, é que sobe o Blake, daí... Ah, é, não, é o Blake, é a última cena, é verdade. A última cena. Sim, sim, tem razão, tá. Que mostra o Alfred... Florence. Aqui um abraço, Michael Caine. Cara, aquela cena dele lá explicando que ele vai embora e tal, muito fora. É fora, sim. O cara mandou muito bem, sabe? Eu não sei se ele fez filmes legais, não acompanho a carreira dele, mas... Michael Caine? É, nessa ele tá bem, cara. Nessa ele ele fez vários filmes famosos, assim, mais sim, antigos. Sim, fez, mas tipo, tudo coadjuvante, né? Mais ou menos, cara. É que, tipo, acredito em indicação Michael Caine. Tá bom. Sério, será? Duvido. Pô, tipo assim, de... O Mal Chalante, vocês não gostam dele, ele falou uma coisa bacana. Quem? Pô, o Saldanha. Ele falou, tava tá, indicar só o Heath Ledger porque ele morreu, vai parecer, saca? Claro. Esse filme tem umas indicações legais, assim, pela trilogia, olha o Senhor dos Anéis, né? Indicaram um, ou dois, ou três, mil coisas, saca? Sim, verdade. Que o dois merecia muito mais, na minha opinião, mas beleza. E aí, nesse aí, eles vão fazer alguma... Eu acho que eles vão homenagear o filme com alguma coisa. Ah, depende do Michael Caine. Pode ser. E o Michael Caine nunca ganhou nada, saca? Então, é, pelo menos acho que ele vai bem. Sim, porque ele é o ele é o lado tudo. Emotivo do filme, saca? Ele que ele aparece é muito foda. Sim, é o lado emotivo. Ele é o lado normal, ele é o lado nosso. Ele sabe? É o nosso lado, é. Ele é o único cara ali normal que tá vendo o que tá acontecendo. Sim, sim, não sim, é o, sim. Não é o Gordon policial, ele não é o cara que quer ser foda lá. Outra coisa também, antes do final, o John Blake, no final, que ele sai da polícia, né? Sim, garoto. E fica puto por causa da ponte que quebram lá e... Isso aí, isso aí. Não confia mais. Né? Não confia mais, não confia. Não confia mais no poder. E daí vocês, no mínimo, vocês pensarão, ah, é o Asa Noturna aí, né? Tipo, porque ele não confia mais na polícia, mas ele é um cara bom, sabe? É, eu pensei. Então, ele é o Asa Noturna, né? Dentre todas as possibilidades. Inclusive, tem uma história que aí... Eles vão rir aqui, porque eles sempre riem quando eu falo isso, da Terra 2, sabe? Eles sempre acham engraçado. Superman na Terra 2. Ah, eles a acham Terra 2. Não, porque a nem um nome melhor é Terra 2. A personagem da ex-mulher do Tom Cruise, depois da irmã do Jake Viadinho lá, a Rachel Dawson, ela é baseada numa personagem da Terra 2 do Batman, chamada Rachel não alguma é coisa. O Superman que tá na Terra 2. Não, tem todos eles na Terra 2. Meu tem todos os caras DC. É a Terra 2. Terra 2. Que ela eu não lembro sobre o nome dela, mas enfim, ela tem um caso com o Batman e o Batman tem um filho com ela. E aí parece que esse filho aí também pode ser relacionado com o Blake, né? De repente, porque ele meio que vira um Batman depois, uma sua cara, né, Bernardo? Tu lembrou do que eu estou falando agora? Na Terra 2. Pois é, vagamente. Eu viajei muito pouco pra Terra 2, pessoal, pra ser sincero. Eu não conheço muito da Terra 2 e esse nome da Rachel aí realmente me é familiar, mas eu não lembrava desse detalhe, cara. Muito bem colocado, Fuca. Nossa, ok, o final, então. Sim. Eu achei feliz. Achei bom. Demais, feliz. Mas eu fiquei mais feliz assim, ó, porque ultimamente os últimos filmes que eu assisto, assim, eu não vi Vingadores, tá? Então não sei. Não, mas eu vou falar, mas, vou assim, falar. Então faz o duvido. Não vou, não quero saber. É que tem vários, assim, filmes, geralmente, assim, desses demais blockbuster e tal. O final é muito ruim, os últimos que eu vi. E aí o Batman, faz tempo que eu não vi um final de filme bom, não quer dizer porque ele seja feliz, meu. Mas acho que é um final de filme que emociona. Assim, tu... Sim, eu saía geralmente dos filmes assim, porra, mas só isso? E no Batman antes, tá bom, ok, obrigado. Foi satisfatório, né? Foi satisfatório. E eu fiquei feliz que ele não morreu. Teria ficado triste se ele tivesse morrido. Fazia eu que ia fazer não um luto do Batman se ele morresse. Porra, matar o coitado do Batman, eu pensei, cara, que o final ia ser igual ao Cavaleiro das Trevas. Que essa eu tenho. Que ele ia aparecer lá na Rádio Caverna treinando. E quando o Piazinho chegou lá, eu pensei, meu Deus, ele vai treinar o Robin agora, que vai voar tudo. Pois é. E aí acabou o filme. Não, eu acho que ele quis deixar, na verdade, o Nolan não quis deixar nenhuma dúvida que o Batman ficou vivo. Mas nenhuma dúvida ele quis deixar. Sim. Porque ele dá três sinais que ele tá vivo, sabe? Eu não precisava tanto. É, aí que tá. Mas aí eu entendo ele, que ele... Mas tem retardado pra tudo. Porque... Fala. Tem uns babacas que acham que aquela cena do final é uma alucinação do Alfred. Do Alfred. Até mostrando, os caras acham que é alucinação. Então imagina se não mostrasse. Sim, pois é, aí que tá, sabe? Então, tipo assim, o pessoal vai pensar que é tipo Inception, que eu já fiz. Então, assim, eu vou jogar na cara deles, ó, ele tá vivo, tá, gente? Sim. Ele ficou vivo. É, porque tu, não sei se tu assistiu o Inception. Deus, Batman não morreu, ele não vai morrer, ele é imortal, galera. É que no Inception fica a dúvida, né? Se o peão tá girando, ele cai ou não. É, não, não, Inception falou, dá essa dúvida. Beleza. E aí, porra. Ali, ele pensou, né? Mas se mostrasse só o Michael Caine vindo, assim, ia ficar... Eu pensei que ia ficar melhor, mas não, meu, porque é toda uma trilogia e tal, não, cara, é um filme solo. É, Nolan... Mostrar ele feliz depois de tanto tempo se fudendo, acho que valeu, valeu mesmo. Valeu, valeu, com certeza. Gata, né? Com uma gata, né? E ele transa no filme. Olá! Pega essa aí, pegou essa aí. Mas você não mostrou. Vai pegar. Só saber você. Então, tipo, ok, eu já aceitei, sabe? Mas eu preferia que ele aparecesse lá na Batcaverna. Tu clica lá, um lance... Ia ficar... É... Nossa, ia ficar muito foda, cara. Boa, eu acho que ele devia aparecer lá naquela caverna de cristal lá pra começar o filme da Liga da Justiça. Achando o Super-Homem. Não, cara, lá é a Fortaleza da Solidão. Isso, isso. Fortaleza da Solidão. Uma coisa que eu li... É. Fortaleza da Solidão. Eu li num fórum absurdo de internet na Ina Players. Que quando saiu, terminou o filme 2, falaram que pro filme 3 superar o Coringa, o que seria foda botar o Superman também. Tipo o Dark Knight. Isso. Não, é o Dark Knight fudido. Returns, que é o original. E daí, meter lá, sei lá, o Bane quebrando ele, não sei, inventando algum herói, um vilão foda, e o Superman vindo ajudar, sabe? Que daí ia juntar com o Superman, e daí é tinha... verdade, boa, é verdade. Na época ia... E explodir mentes isso aí, mano. Na época não. Na época o pessoal falaram que ia ter o filme da Liga da Justiça, isso. Que não sei o quê, ia ter o filme do Flash. E explodir mentes. Tudo, saca? E aí ficou assim. E explodir mentes. Exato. Ih, o Lanzonete chegou, pai. E aí, fala do filme agora, rapidamente. 2 horas e 40 minutos de tesão. Olha ali. Tesão. Olha ali. Atrasado, fiz questão desse tesão. Eu queria a nave do Batman. A nave do Batman. Aí eu queria chegar mais. O morcegão, The Bat. Tinha que ter propaganda na TV, tipo do Comandos em Ação. Nave do Batman. Aí eu tinha a nave. Nave do Batman. Era Mattel. Hot Wheels, nosso caminho. Nave do Batman. Mattel. Tá, então, já que falamos do final, Lanzar, o que tu achou do final do filme? Do finalzinho, assim, ficou muito... Final do filme, meio clichê, aquela história de, ah, será que ele morreu? E... Tudo que eu achei clichê, vou falar com o Lanzonete agora. Tu assistiu Vingadores? Ah, não assisti. Porra. Eu vi. Vingadores, né? Eu vi. Final, é o mesmo final, desculpa, é o mesmo final. Não, mas tem vários filmes... É o mesmo final. Sherlock Holmes 2... Eu não lembro, juro. Ah, será que ele morreu e no final... Eu acho que... Ah, sim, eu acho sim, que sim, ia ter o um negócio sim. do... Eu, na hora, assim, que ele tava indo pro mar com a bomba, eu achei que ia vir o Aquaman. Pegar ele. Vem aqui, amigo. Meu, tomara que saia um Batman novo e apareça o Aquaman. Tudo bem. Tô te esperando. Não, tudo bem. Atlântida, vamos usar assim, Atlântida. Porque tu tem que treinar o piloto automático, que não tá legal, não sei o que, tá, mas que porra é essa? O cara foi e de repente não era mais ele, mas como assim? Como é que ele voltou? Não, ele deve ter caído, sabe? Deve ter. Sim, largado. Ele se jogou no mar, se jogou tipo, no mar e. A bomba jogou ele de volta pra cidade, ele tava vivo. Mas é que tá, ele, como ele se jogou no mar e explosão nuclear? Como? É o Batman? Não. Se ele parou num prédio lá antes de zarpar, ó, toma aí. Pode ser, ele pode ter pulado bem não, antes. Sai a morte da Marion Cotillard lá. Que eu até falei pra você, meu, ela cai assim. Comentei, ela jogar a cabeça pro lado é bizarro. Assim. Tem um Tumblr já com isso aí. Se imagina, né? Porque é muito podre, velho. Eu achei a atuação dela bem ruinzinha no filme. Tá, é que desligam ela, né? É, meio que desligam ela. Assim. É. Mas achei massa o lance dela ter dado uma facadinha, né? Olha a faca do Batman. E porque no fim do segundo filme ele pergunta de uma armadura melhor, né? Isso. Que sim. Daí o Morgan Freeman lá, Lucius, o Deus, fala Lucius pra ele. Lucius Fox. É Morgan Freeman, Deus. Gordon Freeman. Ele é o homem das bochechas pintadas do Robin Hood. É isso aí. E aí ele fala assim, não, essa armadura é mais resistente a tiros, mas ela é menos resistente a faquinha. Exatamente, tem muita coisa interligada, isso que é muito bom. Naquela época, eu ainda lembro, ele queria uma armadura mais móvel, menos pesada. Porque ele tava com dificuldades pra desviar isso. Só que, em compensação, ia ser mais vulnerável. Muito bem lembrado isso. Com Ju. Faquinha. Oh, só que uma coisa eu digo pra vocês, o primeiro filme que eu pensei assim... Que ninguém me falou, não. Fui atrás de spoilers. Mostrou tudo se fudendo. Eu pensei, barge. Pensou se acaba o filme tudo fudido, bem fudendo todo mundo e continua na parte 2. Não sei o que vocês acham. Eu achei legal a ideia. Seria inovador. Eu sabia que ia ter fim, mas eu também pensei nisso porque, tipo, eu não fui muito atrás. Daí eu pensei, meu, vai fuder tudo certo, cara. No final não tem porque tá tudo errado, né, meu? Tá tudo errado, sabe? Tá tudo muito errado. E nisso aí o Nolan foi muito bem. Que ele conduziu foda, assim. Foi bem. Pessoal, Demorou, não fez que nem Spider-Man 3, põe isso, aquilo, sai daqui, ficou muito, não ficou embolado, ficou massa, só o final ficou meio bizarro, clichêzão. Eu amei, não, eu amei, acho que é amor. Porque assim, no final do Vingadores, do Spider-Man, do... qualquer filme da Marvel também, não falando mal, mas tu sabe que vai dar tudo certo, saca? Porque é feliz. Sim, é, aí, tu pensa, é isso que eu disse antes, né? Saca? Aí tu pensa, pô, aí não sei se vai acabar bem essa parada, sabe? Não sei mesmo. É, o Christopher Nolan realmente é inovador. Ele se baseia, mas não é tudo, sabe, planejado. Tu viu que teve um retardado exatamente que bateu palma no cinema? Ah! Quando acabou o filme lá atrás? Que desgraçado. Eu falei, porra, caiu com a Rainha, por favor, né? Por favor, né? Porra! Bom, pelo menos não teve um retardado tirando a gente, né? Olha, isso foi bom, né? Fica lá atrás no fundo, assim, pô, meu Deus, não tô vendo. E ainda nossa, bem, nós assistimos o filme do Batman e sobrevivemos. Sobrevivemos a isso. Estar felizes com isso. O Zé ficou quieto porque ele bateu palmas, eu acho que sim. Não, ele não curtiu... Não, tava comendo pipoca e olha não deu tempo. Olha ali. Eu comi metade do filme. Não, vou comprar ele não, tô com muita fome. Meio do filme, isso aí. Olha, opa, perdeu a talha pelada. É isso aí, né? É isso aí, né, tá, gente? Só pra falar um pouco do futuro desses filmes aí. Ok. Eu li já, o Bernardo também tava comentando que o vai Nolan ser um Batman mais, novo. O Nolan não vai mais fazer. Nolan né? No More. Já deixou uma nota pública aí que... Ele vai fazer o Man of Steel, né? Vai não, produzir, acho que vai não, produzir. Não, olha só. O Christopher Nolan tá lá só pra tá lá, como nome... Quem tá produzindo é o Jonathan Nolan, que é o irmão dele. Sim, ele tá meio que ajudando, eu acho. Ele meio que tá ajudando. No roteiro. É só ele vai ter o nome, mas ele vai estar lá. Quem vai dirigir é o Zack Snyder. É, eu tinha falado nisso. Tá, peraí, e a deixa pro Robin? Será que... Não, cara. Eu pensei, sinceramente, que seria, mas não. Mas é aquilo que o Bernardo falou até agora. Tipo, o Batman vira um símbolo e alguém vai continuar lutando por Gotham. É isso, saca? Essa é a mensagem. Mas é que eu não entendo. Porque, olha, de uma nova era, né? Exatamente. E aí, será que vai ter o começo de uma outra? Eu não sei, cara. Eu duvido muito. Olha o perigo. A Warner, com certeza, queria encher os bolsos de dinheiro. Isso é fato. Eles fariam, sem dúvida, cara. Olha a merda da Warner. Será que o Nolan faz? Não, o Nolan não vai fazer, mas olha a merda da Warner. A Warner tá segurando um pouco o Nolan pra deixar o Superman mais real. Tu viu o trailer do Superman já? Sim. Não vi. Tu achou bom? É um teaser, sabe? Ah, é um teaserzinho. Tem dois teasers. Mas é meio... tem uma música do Senhor dos Anéis, mas tipo... É meio triste, assim, tipo... Ele barbudo lá, pegando os negócios do barco e tal. Falaram que o trailer da Comic Con tava mais legal, assim. Tava mais super-homem. Ele defendendo uns ônibus e não sei o quê. Jogando prédios nas pessoas. Ele barbudo? Sim. E ele não tem a cueca pra fora da calça. Que biz... É. Que bom. Que roupa ele vai usar, cara? Tem a roupa já, os vídeos. Provavelmente, mas, espero que seja. Eu preferia a roupa que do reboot. Opa. Não, eu confundi. Tipo, era pra uma ser camiseta só com S. Pois é, eu vou virar o Superman. Assim. E trocar um pouco o S. Mas enfim, isso. Exatamente. O que eu quero chegar é que a Warner falou que é pra 2015, no final, ter um filme da Liga da Justiça. Pois como é assim? Porque o Batman não tá, não tem explicação nenhuma, com esse filme do Nolan, acabou. Não tem filme do Flash, ninguém conhece o Aquaman, ninguém sabe nada do cara lá de Marte. O Lanterna Verde foi mal pra caralho. Pois é, então eu acho que já era, sabe? Eu acho que vão adiar de novo. Eu também acho que sim. E vai ter o Superman. Mas esse Superman, será que ele vai ter uma visão, tipo, do Batman do Nolan, assim? Porque tem o nome do Nolan. E o teaser dá a entender, assim, que vai ter, sabe? Uma coisa mais séria. Eu não sei. Porque aquele Superman Returns é uma galhofa foda. Tu gosta, né, do Returns, okay, né? Aquele filme é horrível, cara. A viagem. Eu ainda não entendo por que eles tentaram fazer o remake do terceiro filme. Eu não entendo até hoje, saca? Não faz sentido, cara. Fazia muito tempo, não ia encaixar com a história, não ia encaixar. É que assim, a Marvel foi uma tentativa terrível mesmo. A Marvel ganhou, sei lá, quantos bilhões com Vingadores. Conta dinheiro agora, né? E aí a DC, a Marvel tá com a Disney, né, cara? Eles têm uma parceria grande. Sim, sim. E a DC tá sozinha, né? Então tá. Tipo, tá, tem Warner. Até Warner é grande, mas não é uma Disney. Não. Pois é. Eles não sei o que vai acontecer. Daí. Mas é o Warner que vai bancar o filme do Superman também, eu não vi isso aí. Sim, sim. É o Warner também? Mas Batman é amor, todas. É, Batman é amor. E aí vai ter um novo, né? Mas não vai ser reboot. Não vai ser, tipo, contando a origem de novo. Vai ser a continuação, não desse filme. Batman existe no mundo já. Que estranho. Beleza. Vai ser isso aí. Tô muito curioso. Não vai ser estranho, eu acho que não. Eu tô curioso pra saber... É tipo o filme do Wolverine lá, vai ser... Que abordagem que eles vão fazer, saca? E aí, não, fizeram o X-Men Origins. O Magneto ainda bem. Sim, pegaram sei porque ela aparece no filme Origins do Magneto. Então, tá vendo? É bom, eu curto aquele filme lá. curta. Sabe por que tu curte? Inclusive, eles vão fazer agora o próximo, né, do First Class. Sabe relacionado com os dias de presente, passado. Faz Bender, pintão. Inclusive vai sair o outro filme dos X-Men, né? Baseado no arco dos dias do... Não sei. Passado, presente, futuro, sei lá que... Fênix. É, aquele... Não. Aquele dos dias do futuro esquecido. Isso, dias do futuro esquecido, esse aí. Exatamente. Cable Marvel vs. Capcom. Mas o Cable aparece no Age of Apocalypse também. Não, eu sei que aparece, são as sentinelas destruindo o mundo. Então. Ah, os sentinelas, ah tá. É aquele futuro lá do que os mutantes na maioria estão eliminados e escravizados pelos sentinelas, sobrou o Wolverine velho e a Kitty. Kitty adulta, gostosinha, gatinha, não mais ninfetinha, volta lá no tempo e encontra os X-Men e dá o alerta. Os sentinelas vão dominar o mundo, blá blá blá, e a partir daí se desenvolve todo desenrolar tentando salvar o senador Kelly. É um futuro promissor, isso, exatamente. Filmes de HQs, enfim, pelo menos esse Warner. Foi um super resumão aqui. O X-Men não é também da Marvel, né? Tipo, não. Não tá com a Marvel. Não está. Assim, Marvel Studios. Tá com a Sony, né? Não, a Sony é do Superman, do Spider-Man. Eu não sei, é da Fox. É da Fox, X-Men é da Fox. Bizarro isso, cara. Vai ter o Demolidor, quem sabe. Mas eu não vi mais nada. Eu não vi o filme, tipo, eu não vi o Aquaman. Imagina fazer um filme do Aquaman, ou sei lá. Eu vi falando dos peixes. Mulher Maravilha. Tem esse filme da Mulher Maravilha aí, que estão tentando e não conseguem. Filme da Mulher Maravilha tem que ser muito bom pra ser um filme passado. E tem que ser uma mulher muito boa também, né? Cara, aquela história bizarra dela, não tem mulher gostosa que consiga, porque ela é uma princesa de uma ilha. Meu, a ilha das Amazonas que é uma mais gostosa que a outra. Sim. Tu imagina? Eu imagino todos os dias. Filme pornô. Quando eu deito na minha cama, é lá que eu me imagino. Não faço a melhor ideia. Eu sei que ela tem uma nave invisível. Ah, isso com certeza nós esperamos não ver literalmente no filme. Pelo amor de Deus, não mostrem a mar... Não exista nave invisível, não apareça. Esqueçam um avião invisível. Não sei, eu acho que eu fico com o desenho da Liga da Justiça, que é um bom desenho. Tu não acha, Bernardo? Eu concordo, o universo animado da Liga da Justiça é muito bom, inclusive todas as animações que a DC tem feito, eu tenho curtido bastante. Tá, e até falando em animações, eu quero deixar aqui uma dica, então, vai sair em 2013 uma animação The Dark Knight, alguma coisa que fala... Vai sair o Cavaleiro das Trevas. É, o retorno do Cavaleiro das Trevas. Sim, em animação em 2013. Sim, é a HQ interpassada pra animação. Exatamente, dividida em parte 1 e parte 2. É. Então vamos ver, de repente é bacana, dá pra matar a saudade do filme, né? Caso aconteça ele acabar, que é o que parece, né? Dica, uma coisa, trilha sonora semelhante ao jogo Arkham City. Ah, não. Trilha sonora do Hans Zimmer tem ganha Oscar. É verdade. O cara se puxou fora. Muito boa a trilha sonora do filme. Me lembrou o jogo e fora as músicas que não tinha nada a ver com o jogo, poucas. Muito boas. Pois é. Foi muito foda. Espero. No fim das contas, é um baita filme, gente. Tem os seus... Muito tem bom. Esses pontos que levantamos. Já a pessoa gosta de notas, Six, né? Da nota. Six da nota. Eu vou dar um 8. Sabe por quê? Por causa desses furos aí que eu não curti. 8. Furos de realidade. Desculpa, mas... Ok. Eu quero ouvir pra saber, porque eu não... Vai ouvir no cast depois. Ok, ok. São umas coisas que não... Ok. Mas Considerações Finais é um ótimo filme, fecha trilogia muito bem. 2h40, não vi passar e me emocionei foda. Michael Caine, um beijo. Quero indicações, duas pelo menos. Ao Michael Caine e a trilha sonora, Hans Zimmer. Ah, mas eu acho que vai ter defeitos também. Essas coisas técnicas aí que sempre coloco. Nota do filme, Jolie. Amei, né? Amei o filme, mas eu prefiro dois, mas amei. E eu queria dizer que eu dou nota 8,9. Obrigado a todos. 10 só de Volta para o Futuro. Obrigado. Bom, eu dou nota 9 porque me emocionei muito com o filme. Acho que a trilogia toda é 10. A trilogia toda é 10. Ó, o filme é nota 9. Tem esses errinhos aí que até o Six levantou bastante pertinentes, mas realmente no final... acabaram não me incomodando tanto, assim, sabe? Erros acontecem. A minha vida é cheia de erros, né? E aí? Mas não pode, o Nolan não erra nunca, caralho. Sou fanboy. Nolan também não é perfeito. Só errou no Insônia, que eu não curto. Mas aqui o Memento é um filme que eu vi há muito tempo atrás e eu, caralho, que filme foda, sabe? E aí faz... Meu, é muito foda. Olha, eu concordo aqui com o Fuca, eu dou nota 9 também. Baita filmão, cara, fechou a trilogia muito bem, perfeito, cara. Ao contrário do Julie, eu preferi o 3 do que o 2. Muita gente vai me achar louco. Como é que o cara preferiria o 3 que o 2? Porra, o Coringa que aparece não, no 2. Muita gente prefere o 3 que o 2. É. Eu tava... É, exatamente. É, sempre vai ter a comparação, sim. Não, um, dois, três. Não tô querendo dizer que eu sou aquele purista chato, ah, eu quero tudo igual aos quadrinhos, até porque não é possível, gente. Tem milhares de histórias, não dá pra adaptar tudo até certo, até coisas, né, que são melhor que não passam igual. Exatamente. E tem muita coisa que fica até melhor adaptada, pra ser sincero, gente. É que teve aquele seriado que foi bem fiel aos quadrinhos dos anos 60, aí não ficou muito legal. Bom, Feira da Fruta. Eu dou nota 9... Se tivesse acabado com tudo fodendo em parte, eles davam nota 10. Ia ficar legal. Como é que é? Esse fim novela épico, das 8. Legendário. Fim novela das 8, né? Esse fim aí, né? Não perca, daqui a um ano. Eu ia sair de cara, mas pensei que... Sabe uma coisa? Eu gostaria de ver um filme com a vibe HQ, mas Arkham City, assim. Essa parada, assim... Sem mostrar a origem dos caras, porque é meio bizarro, né? Mas uma coisa mais louca, assim, é ficar mal. Recomendo. Ah, tu quer ver animação. Barro, cara de barro. Tu quer ver animação, né? Então tá, né? Todas as notas aqui, trilogia 10. 10. É isso aí. Vamos esperar e vamos ver o que vai rolar no futuro. Batimão. Estamos encerrando mais um podcast, então. Mais um batcast, na verdade, né? Então tá, né? Uma pena aparecer no final, o Flavio não viu, como já falamos. Aí temos o Bernardo. Então é isso aí, galera. Comentem aí, vocês baixem pelo feed, vão lá. E lembrando a nossa promoção também. Responda aí o questionário que está no link do post. Tá bonito e sincero. Bonito e sincero. Semana que vem tem um podcast normal com, meu Deus, né? Muito. Aguardem, que tá bizarro, tá bizarro. Tchau, pessoal. Valeu, pessoal. Gostei de ter participado. Só faltou o Sil. Sil na trilha. Sil na trilha. Mas vai ter, Julio. Já rolou várias vezes até agora. Ah.